pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Os pensamentos já providenciaram que nossa magia não se resume no que tomaram. 500 anos após, 5 minutos depois, não importa o que é nosso e ninguém muda. Eu sei, fácil falar, agir difícil, quase impossível chegar, mas é o motivo do qual te faz lutar. Abre a janela, a vida passa de Brasil cor de Ferrari. Parece que só vê na frente placa de bar. Mas tem um sonho, o seu grande sonho. Às vezes não completou a escola, mas quer ir pra facu. O trampo lá tá embaçado pra vir. Te prometeram uma entrevista, o telefone não faz trim. Ô dona vida, por favor, me avisa. Me salve dessa zica antes que eu pegue e desista. Então pra você ver como é que estão as coisas. Se tem pessoas aí com pensamentos rodeados de mosca e com uma fé, pensando que tá mal boi. Tenho que me envolver, que a esperança já foi. Pensamento infantil, território Brasil. Melhor pensar diferente, se não vacile, já viu? Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Bem, não vou dizer que está tudo bem. Tô procurando fazer o bem sem desejar o mal de ninguém, sem olhar a quem. Eu não quero ver o mal de ninguém, porque sei que na vida nem sempre coisas boas tem. O lado ruim eu sei que tem também, mas tudo tem um porém, neném. Fez o mal, quis o mal que não convém pra alguém. Tudo isso volta pra você também. E não é porque eu tô sem as notas de 100 que minha mente vai virar refém de alguém que nunca quis me ver feliz. Fiz o que fiz, o que eu sempre quis. E mesmo assim tem muitos que diz que é melhor parar. Pra se ferrar, vou continuar, pra reclamar pra lá. Para de chorar, temos que ganhar, porque se não tá bom vai ter que melhorar. Yeah, yeah, vai ter que melhorar. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Um risco no caderno, já tô inspirado. Um copo de café, um trago no cigarro. Eu trago boas novas pra quem tem esperança. Sofro nessa porra e já é desde criança. Controlo minhas vontades, controlo minhas ganâncias. 100% envolvida, trajetória que a papa. Nego que já dançou, nego que tá na dança. Nego que vai dançar, nego que tem a trama. Estudou, analisou e isso é o que ama. Vê se sai da bota, se não é o que cê gosta. Porque não carrego ninguém aqui nas costas. Você sabe como é, não tô de brincadeira e nem vou correr com cê. Se for pra atrapalhar, puta que pariu, vaza. Não tá convidado pra cantar na minha casa. Não tô de brincadeira, vou ganhar dinheiro e ver se eu faço a feira. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem. Pensou que tava tudo bem quando tava mal, pensou que tava tudo mal quando tava bem. Não sabe o que fazer, mas sabe o que quer. Quer provar que não faz mal, mas evita fazer o bem.